Panorama Agrícola para 12 de maio de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua crescente, hoje 12 de maio de 2014. Estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som contamos com o Eduardo Maier e o ditado de hoje é tal pai, tal filho. Na dica do programa, aprenda sobre logística reversa na propriedade rural. No noticiário de hoje, destaque para a avicultura e suinocultura da América Latina aqui em Santa Catarina. E na entrevista, pesquisa aponta alternativas para a produção de camarão em cativeiro no sul de Santa Catarina. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Para uma propriedade rural sustentável, veja essa dica do site do Globo Rural. Tenha uma logística reversa no campo. O que é isso? É quando o produto volta para o fabricante conforme determina a legislação. Devem ser devolvidos obrigatoriamente embalagens de agrotóxicos, porque se indevidamente armazenadas contaminam o solo e geram desequilíbrio ambiental e agrícola. Pilhas e baterias, porque seus compostos podem contaminar o solo para sempre. Óleos lubrificantes queimados, que são usados para proteger madeira, coxos e mourões, mas o produto é altamente perigoso para quem o manuseia. E pneus, a queima de pneus usados pode intoxicar pessoas e animais. Assim, tenha uma logística reversa no campo. Devolva ao fabricante embalagens de agrotóxicos, pilhas, baterias, óleo lubrificante queimado e pneus velhos. É hora das notícias. Começa amanhã e vai até quinta-feira a Ave Suí América Latina 2014 e o Seminário Técnico Científico de Aves e Suínos no Centro de Convenções do Centro-Sul em Florianópolis. A Ave Suí América Latina reúne em um só local as principais empresas líderes do agronegócio e os principais produtores e profissionais ligados a esses dois setores, a avicultura e a suinocultura. O evento tem feira de negócios, painel de economia e mercado, seminários técnicos de nutrição, de controladores e sensores para galpões, trabalhos científicos, granja modelo de aves e suínos, painel de biomassa e bioenergia, de reciclagem animal e prêmio Jovem Cientista e Profissional. Amanhã, quarta e quinta-feira, Ave Suí América Latina, em Florianópolis. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você, até debaixo d'água. Panorama Agrícola recebe hoje o pesquisador do SEDAP, Sérgio Winkler da Costa, que vem trazer para o ouvinte novidades sobre a produção de camarões em cativeiro. A EPAGRE tem conseguido administrar essa questão do vírus da mancha branca, Sérgio? Bom, nós trabalhamos em um projeto de pesquisa durante 3 anos no município de Laguna, testando alternativa para, digamos assim, evitar os prejuízos da enfermidade da mancha branca. E o projeto foi concluído e nós tivemos uns resultados bastante positivos. Que resultados são esses, Sérgio? A gente alcançou uma produção, né, e produtividade num viveiro de 0,6 hectares, em torno de 1.900 quilos, em 82 dias de cultivo, sem o surgimento de qualquer tipo de problema sanitário. É isso em uma fazenda que em outro viveiro que também dessa que estava no mesmo ambiente teve problema. só que não foram aplicadas medidas, né, de biossegurança que foram aplicadas nos viveiros que nós tivemos o sucesso. Correto, Sérgio. E que medidas de biossegurança são essas que o produtor que desejar vai precisar investir? Bom, um dos itens é o revestimento do viveiro com uma geomembrana. No caso, a gente revestiu com geomembrana de PAD de 0,8 milímetros. É uma lona no fundo do viveiro. É uma lona no fundo do viveiro. Esse, o objetivo maior dessa lona é para que evite as perdas de água, né? E não tenha necessidade de fazer trocas durante o cultivo, ou seja, a água que entra no viveiro ela é tratada inicialmente com cloro e depois, durante o cultivo inteiro, não se faz nenhuma reposição e nenhuma troca. Isso para quê? Para evitar que entrem organismos que sejam portadores do vírus e que contaminem o camarão. Ou mesmo alguma possibilidade de algum vírus que esteja já no ambiente possa entrar nesse viveiro. Sim, a primeira medida seria então o uso de uma pós-larva de camarão já livre do vírus da mancha Sim, branca. com certeza, porque o vírus ele pode entrar de várias maneiras, através de vetores e através da própria pós-larva. Se a pós-larva estiver contaminada e durante o cultivo tiver alguma variação brusca de algum fator ambiental ou mesmo de parâmetro químico da água, vai desencadear a enfermidade. Sérgio Winkler da Costa, pesquisador do SEDAP, o que mais é importante para o produtor, para o carcinicultor que desejar investir nessa área? Bom, existem algumas condicionantes, né? Inicialmente, claro, o produtor vai ter que ter recurso financeiro para adequar a sua fazenda, o seu viveiro, que é elevar os taludes para ter uma lâmina d'água maior, ou seja, até para que se tiver alguma perda por evaporação ele não vai ter problema. Ele vai ter um custo para implantação através da aquisição da geomembrana, né? E também um fator muito importante é o acompanhamento técnico. Por que o acompanhamento técnico? Porque através do acompanhamento técnico ele pode verificar se vai estar acontecendo algum problema sanitário e ele tomar uma medida preventiva, para evitar que ele tenha perdas. Né? Porque se durante o cultivo tiver algum problema e o produtor perdeu o camarão, ele já investiu em ração, energia, mão de obra, ou seja, daí o prejuízo acaba se tornando muito grande. Né? Sérgio, essa questão da energia é um problema sério? Com certeza, porque assim, ó, esse sistema que a gente testou ali, a gente testou com uma densidade média, não é uma densidade nem muito alta nem muito baixa. Esse sistema ele permite inclusive que o produtor intensifique mais, consiga tirar mais retorno financeiro desse cultivo, mas para isso ele tem que ter um gerador, porque qualquer perda de energia durante o cultivo não vai ter possibilidade de acionar os aeradores, principalmente durante a madrugada ou à noite, quando baixa o oxigênio da água, aí vai ter mortalidade de camarão. Essa pesquisa, Sérgio, do SEDAP, da Gerência Regional de Tubarão em Laguna, ela também avaliou essa questão de sinais clínicos da enfermidade da mancha branca. Dá para detectar isso clinicamente? Sim. O grupo técnico lá de Tubarão, através do Laboratório de Diagnóstico e Aquicultura, que tem um técnico já, como digo assim, treinados, capacitados para fazer essa análise, fazia acompanhamento semanal e ele podia verificar se havia alguma alteração em alguns, digamos assim, algumas características do camarão. E essas alterações, elas chegam em determinado momento que elas estão, digamos assim, elas já estão bastante críticas. E esse momento, e antes dela de ter mortalidade, ele é importante ser detectado, porque daí você pode orientar o produtor e chegar e dizer, ó, tira esse camarão porque ele vai morrer. E foi o que aconteceu num dos viveiros que não tinha esse tratamento de geomembrana e que o técnico comentou com o produtor, ó, nós estamos num momento de emergência, você tira ou nós vamos ter perda. E o produtor tirou com uma perda, digamos assim, bastante insignificante. Bom, com essa despesca emergencial não há ocorrência de mortalidade e grandes prejuízos ao produtor? Não, porque a enfermidade não chega a se manifestar, entendeu? E essa, você tem ali níveis de bactéria que você acaba investigando, algumas características clínicas de sinais realmente mais externos e até microscópicos, que permite você conseguir chegar a essa conclusão. Muito bem, conversamos com Sérgio Winkler da Costa, pesquisador do SEDAP, o Centro para o Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca da EPAGRE, com novidades aí sobre a produção de camarão em cativeiro. É isso, Sérgio? É isso aí, eu agradeço aí a oportunidade. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.